eu me preparei inteira pra você. Clima, luz de vela só pra te acender. O jantar faz parte desse ritual. União sublime e supernatural. Hoje eu acordei na tua intenção, pra satisfazer a imaginação e fazer de tudo o que você quiser. Te mostrar por que Deus me fez mulher. Eu te vejo me amar sem pudor, bem em frente ao espelho, enquanto desenho meus lábios com aquele meu batom vermelho. E quando enfim vejo a porta se abrir, ah, é você, a visão mais bonita de ter. Eu adoro esse abraço apertado e o teu jeito abusado de homem que sabe o que quer. E é por isso que hoje eu entrego meu corpo em teus braços. Faz o que quiser. Sinto o gosto do teu beijo, meu corpo se inflama, me pega, me chama de dama da paixão. Vem que o nosso desejo é coisa de quem ama, só sabe quem ama. Eu te vejo me amar sem pudor, bem em frente ao espelho, enquanto desenho meus lábios com aquele meu batom vermelho. E quando enfim vejo a porta se abrir, ah, é você, a visão mais bonita de ter. Eu adoro esse abraço apertado e o teu jeito abusado de homem que sabe o que quer. E é por isso que hoje eu entrego meu corpo em teus braços. Faz o que quiser. Sinto o gosto do teu beijo, meu corpo se inflama, me pega, me chama